Câmara do Repertório. Portal do Arrocha. Nome de LH Produções, Wagner Leal, o gato. Eu saio, eu bebo, eu beijo. Se for preciso, até deito com outra pessoa pra te esquecer. Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Oh, minha delicinha, volta pra vida minha. Aquela mexidinha só você que tinha. Aquela mexidinha só você. Volta pra vida minha.